Bem-vindos a mais uma edição do Director's Cut. Hoje em estúdio contamos com Silvia Pina. Yupi, olá. António Mendes. Olá a todos. Pedro Figueirinha. Boa tarde a todos. E comigo mesmo, Tiago Alves. Vamos então a começar com as notícias, como é costume. Hollywood, é pena não estar com a Adriana, estas notícias são tão boas para ela. Não, eu acho que a Adriana, pá, ela está no meio de nós, ela está em espírito. É o senhor. Sim. Ela é omnipresente. É a divindade do Director's Cut. Ora, Hollywood tem tanta imaginação que vai adaptar uma série dos anos 80 chamada Manimal. Mas porquê? Porquê é que eles continuam a adaptar séries? Porque coisa. Calma, Adriana. Sim. Porque já está feito. Eu já não tenho ideias. Isso é a Adriana, 7 anos depois. Ela envelheceu muito nestes 10 segundos, estás a perceber? É o anti-Benjamin Button. Então, acham que vale a pena a Sony estar a gastar no mínimo uns 50 milhões a fazer um filmezito, um tipo que se transforma em animais? Pá, não sei. Estão muito como um redundante, não. Não, é um transformer com animais, pode ser que seja tipo. Ah, não conheço a série, não faço ideia. É um tipo que se transforma em animais, literalmente. Mas que animais? Todo tipo de animais? Ou sim. Só... Em princípio, sim. Ele transformava-se num puma, numa águia. Então é tipo a Lady Hawk, mas com mais animais, é? Sim. Sim. Ah. É como o Animorphs, já alguma vez leste o Animorphs? Não. O Animorphs era giro, tu ias passando a página e ia-se transformando em animal. Só que demorava 200 páginas até se transformar com até vez do golfinho. Animal. Ou do lagarto. E era uma transformação questionável. Deixa cá ver o que é que surge daqui. Ora, a Marvel já começa a falar dos planos para a fase 2 dos seus filmes. Dizem que por agora não há planos para o Hulk. O Thanos vai estar presente nos próximos filmes. E que depois do Vingadores 2, sim, poderemos ter histórias do Hulk. Em a princípio... Silvia está a olhar confusa para a versão de Thanos. Viste o Vingadores? O Thanos, vi. Viste a cena durante... Tu ultrapassaste-me nessa piada, pá. Eu já estava a tentar incluí-la de alguma maneira. Viste a cena durante os créditos? Em que um tipo vira não, a cara não e sorri. Cenas durante os créditos. Não sabes o que perdes. Não, a Silvia desliga logo. Sai logo por lá fora. É tipo robô. Desliga o interruptor. Ora, o que acontece que foi nos créditos dos Vingadores. Apareceu um senhor chamado Thanos, que é um extraterrestre, um bocado marado da cabeça. Thanos! Ele disse Thanos, ele pronunciou como deve ser. Nós temos que ser mais exigentes neste programa. Thanos, sabes o que é que parece? Parece tipo marca de cereais. Compre Thanos para o pequeno almoço. Agora é ser tipo uma espécie de concorrente aos Cheerios. Será que nós falamos de cereais e eles enviam cereais para nós? Não sei, talvez. Isso só funciona nas rádios maiores. Não sei, Choca Pique. O que é que tu achas? Choca Pique. Já estou a ver. Sim. Continuemos nas estrelitas do cinema. Sim. Ora, e agora vais introduzir este trio de notícias, não é? O trio era com os sobrinhos do tio Patinhas. Não, mas agora é com, mas agora é com gente. A sério. Agora só é como aos sobrinhos do tio Patinhas, mas tem gente. Depois de terem mudado as caras dos chocolates Kinder, também mudaram a embalagem do trio. Sim. Olha, este programa não é para isso, Iniminis. Este programa não é para isso. Passa à frente. Ora. Este aqui é o que se chama um Cookie Crisp. Em termos do que eles dizem que o que estão a pensar adaptar mais para a frente, se conseguirem, é Planet Hulk ou World War Hulk. Que são basicamente histórias concorrentes em que, na primeira, o que é lançado para o espaço porque não o podem controlar. Então mandam para um planeta distante, onde ele acaba por ser rei, senhor, depois de ser gladiador. É a história do gladiador, mas ele torna-se o rei do planeta. World War Hulk é o que acontece quando ele volta para o planeta, pior que estragado por o terem enviado. E, basicamente, dá uma carga de porrada em toda a gente. Literalmente. Isso soa-me tão estúpido. Eles não sabem mesmo o que é que andam de fazer com o... Por mim podem deixar o estar quietinho e usá-lo nos Vingadores ou noutros filmes. Eles podem meter os Skrulls quando ele for para o planeta de fora. Se calhar tornava isso mais interessante. Eu acho que já não há Skrulls. Já não há. Acho que depois de aparecerem os Chitauri já não vão pôr Skrulls. Ah, bem, pronto. Apareçam esses, por exemplo. Mas já são extraterrestres a mais. Até já vou. Sim, depois de ter visto o John Carter este verão, já tenho extraterrestres a mais na minha cabeça, já não consigo diferenciar uns dos outros. Ora, por falar em extraterrestres e desenhos animados, Looney Tunes vão voltar ao grande ecrã. Depois da tragédia que foi o Back in Action, que foi com o Broderick, se não estou em erro. A sério? Não foi. Não sei. Foi com o gajo da múmia ou não? Foi. Esse não é o Broderick? Não, é só o Brendan Fraser. Eu troco sempre os dois, pá, isto é engraçado. E... Sim. Esse não teve sucesso nenhum. Nem na crítica, nem no box office. Eu acho que está com 3.1 no IMDb, a coisa parecida. Sim, eu acredito que sim. Não, eu acho que é com a atriz do Darmy Gregg. Ah, não, calma, isto aqui é um dos que eu sigo e gosto, tem 5.8. Espera, não, não. Vir lá. O Brendan Fraser, é exato. Sim. E é parece. Com a Dharma, não é? Exatamente. É com a Dharma. Sim. O Brendan Fraser. Ih, coitado. Ele também tem que trabalhar para comer, não é? Está lixado para todos. Sim. Sabes que há coisa de 2 ou 3 semanas, o LeBron James, o verdadeiro, não o António Mendes, por causa da barba dele, disse que gostava muito que houvesse um Space Jam 2. E isso era porreiro. Um Space Jam, acho que toda a gente concorda que é um bom filme. António, ou, menos, um filme que... É super divertido. Acaba bem na infância. Não, chato. Não é nada chato, não gostas de basquetebol. Não. Quando és puto... Epá, é muito giro. Eu vi o filme de novo há uns tempos atrás. Aquilo é muito chato. É um 5.8 também. É um 5.8. É um 5.8. Também não gosto. Provavelmente. Não vi, mas... Então há o Bill, pá. Então há o Bill Murray. Safa-se bem, pá. Sim, o Bill Murray, para uma piada que não tem piada. Ele entra a meio do jogo final, pá. Sim, entra a meio do jogo final e depois transforma-se num balãozinho que voa e não sei quantos mais. Pá, não, a sério. Eu continuo a manter esta memória de infância como uma memória positiva. Space Jam é engraçadote. Agora, o próximo que vem aí é escrito por uma atriz do Saturday Night Live. Calma. Eu tenho de dizer isto. O Tiago escreveu a Space Jam. Escreveu Jamé. Não tens escrito James, Space James. Space Jambé, já tens muita sorte. Não. Space Jamé. Jamé. Então o que é que consideras? No Space Jamé. Gostavam de ver mais um filme do Looney Tunes? Querem ver mais? Gostavam de ver mais? Bom, do ao que parece, uma das coisas que eu ouvi falar acerca disso é que a argumentista é uma que escrevia para o Saturday Night Live e os sketches dela estavam assim, tipo, repletos de palavrões. É, podem ficar por calão. Pô, os Looney Tunes um bocado mais adultos. Sim. Um martelo na cabeça calha sempre bem. Uma bigorna. Mete o Samuel Jackson com a voz do Bugs Bunny. What's up, motherfucker? Pá, é uma questão de esperar para ver. Não pode ser pior que os Smurfs. Acho eu. Não sei, a quanto é que tem os Smurfs no IMDb? É, se tiver 5.8 é porque há uma conspiração, de certeza. Smurfs com PH, pá! 5.3, está na mesma onda. So close. Está parecido. Ora, o Sr. Roman Polanski vai fazer mais um filme adaptado de uma peça. Neste caso, Venus in Fur. A peça sobre uma entrevista de uma atriz com o escritor e realizador da peça. Em princípio, o filme, como a peça, só terá 2 personagens. O filme é escrito como uma comédia negra erótica e vai contar com a esposa do Roman Polanski, Emmanuel Seigné. Seigné. Como é que é? Depois do Carnage, continuas entusiasmado por todas as adaptações de peças dele? Pá, eu continuo, digo-te, eu fartei-me de rir com o Carnage. Só para te dizer, eu acho que... Pá, sim senhor, ao que parece este filme vai ser rodado em francês, ao contrário de ser em inglês, que é uma coisa que ele já não faz assim há milénio. Yep. Não sei assim muito bem, mas quero dizer, se existe coisa que o Roman Polanski tem jeito desde miúdo, é assim tipo fazer filmes, mesmo quando eles não são assim tão boas, como por exemplo o Cul-de-Sac, fazer filmes em que basicamente são um número pequenino de personagens numa espécie de apartamento fechado, ou, tipo Rosemary's Baby ou coisa assim parecida. E quero dizer, pá, este vai ser mais um deles. O Repulsion praticamente tem a desgraçada da rapariga que os nomes já não me lembro e está praticamente fechada durante o tempo inteiro no... Catherine Deneuve? Acho que sim. Estava fechada num apartamento durante pelo menos a última parte do filme inteiro. Também foi a mulher dele que entrou no Outfell, não foi? Não sei. Acho que sim. Portanto, mas também ela... repara que o Outfell é passado num barco. E também tens o outro, o Death and the Maiden, que é com a Sigourney Weaver... O Ben Kingsley e mais outro tipo cujo nome não me lembro. É quase um tropo do Roman Polanski, a cena do... Sim. Um local fechado. Mas o outro foi o Porreiro, se não o viram, recomenda-se vivamente. Bolinha vermelha, mas recomenda-se vivamente. Pedizes, este filme tem que esperar mais um bocadinho. Só uma pergunta. Qual é que será o nome de Venus in Furs cá em Portugal? Venus em pelo? Venus em pelo, também pensei isso hoje de manhã. Venus em pelota. Isso é no Brasil. No Brasil eles são gajos para fazer isso. Não, Vênus em pelos. Eu apostaria que eles nos vão surpreender. Não, mas como é o nome da peça, presumo que já haja o nome oficial da peça em português. Isso não sei. Nada. Não quero dizer nada também. É como eles fazem com os livros. É como o Visto do Céu, a tradução do Avui Bond. Sim. Que vemos foi o que fizeram. E agora pensava que estavas a falar do livro. Os ossos queridos. O menino foi ao céu e voltou para contar as palavras. Eu pensei, o que é que este gajo está a ficar? Vai haver uma adaptação disso? Espanta-te. Sim. Vai ser como aquela sequência do Harry Potter em que ele fala com o Gandalf. Com o Gandalf. Ai, mãe do céu. Com o Dumbledore. Eu já lá passo! Que é o Adriel também. Sim. Ora, estávamos a falar há bocado o quê? Estás a pôr a hipótese de um gangbang? Eu não, o Harry Potter ainda não tinha 16 anitos, ou isso, quando isso aconteceu. 17, pá. 16, e 17. E já caí para os 18. O Harry Potter é muito inocente, não há nenhuma ereção nos livros, por amor de Deus, não inventem, vá lá. Se calhar há um eufemismo com a varinha. Jesus. Yeah. É uma extensão da masculinidade dele, não sei. Ora, estamos a falar há bocado de cenas de créditos e vamos ter uma série nos créditos finais do último Twilight, Breaking Dawn. Os atores prometem uma coisa inesperada que não está nos livros e que... Assim temos uma desculpa para lá ficar até ao fim. Mas nós já não tínhamos dito isto. Eu não, acho que já. Foi antes do jantar. Ah, pois foi, claro. Sim, senhor. Foi aí que nós falamos disso. E pá, vai Eu ser espetacular. Faz sentido, quer dizer, são... Há uma legião de fãs para a qual vai ser muito... Será que existe um sequel Hook? Vai ser... Vai ser muito difícil largar esta saga, porque significou muito para elas. Eu acho então que... é mais uma razão para prolongar este dia. Eu acho que depois do Ubisoft se apaixonar pelo bebé da outra, eu acho que o Ubisoft vai ter um... Spoilers, pá! Spoilers! Vai ter um filho com o outro e apaixonar-se pelo próprio filho. Para isto ainda ficar mais perturbado ainda. Sim. Bom, eu também... pensei só nisto. A maior parte das coisas que metem, assim, tipo, por exemplo, o último animal da espécie a ter, assim, tipo, o rio ou o Ice Age 2, são hiper estranhos, porque é o último animal da espécie que tende a casalar com a única mulher da espécie. Ambos últimos. E quer dizer, os filhos... O que é que vão ter de fazer os filhos? Vão ter de acasalar uns com os outros e depois... Lago Azul. Sim, exatamente. Quer dizer, aquilo vai ser esse tipo. A certa altura vão ter uma espécie, só que é todos estropiados e todos nhonhos. Exatamente. Pois são protagonistas de filmes de terror, daqueles que... Sim. Tipo... São Hellraiser. Como é que se chama aquela saga? É sobre aqueles inbreds que moram nas montanhas. Já há uns 3 ou 4. Não Acho sei. Que é o Wrong Turn, não é? Não estou a ver. Bem, sim, eles ficam todos defeituosos e... Exatamente. Pronto, passa à frente. Ora... Esse é um filme que eu veria. Queres ver o... Quero ver o Twilight, sim, sim. Com inbreds e filme de terror. É Twilight Red, né? Que era bada fixe. Ora, já percebemos que o Clint Eastwood já está um bocadinho a ficar para o velhote. E não teve muita sorte agora com o último filme que participou, não realizou. O Trouble with the Curve está a ser bombardeado pela crítica. E em relação ao box office, por acaso, não tenho a certeza que se está a fazer algum dinheiro de jeito. Mas não está em boa maré o Sr. Clint Eastwood. Depois de estarem a falar nele para o Expendables 3, que era já está mais perto. Já está mais perto, se estiver mal... Já está muito mais perto. Mas eu acho que a última notícia foi que ele disse que não realizava de certeza, mas depois logo via se entrava. Não era algo desse género. Eu acho que ele estava... Não sei se ele estava a gozar com isso. Eu nem sequer tenho informação. Sim, até parece. Gran Torino vai ser o último filme em que eu vou entrar. E vai ser também o último filme que eu vou fazer como realizador. Hereafter, a seguir. Já fez 12 milhões de hits. Já não é mau. Vocês viram eu a falar para a cadeira, certo? Não. Não viram Clint Eastwood a falar para a cadeira na Convenção Republicana? Só vi um bocadinho, porque achei muito triste e achei, tipo, completamente pointless. Não percebi, honestamente. Ele era como se o Barack Obama estivesse sentado na cadeira e ele estava a ralhar com o Barack Obama. Sim, mas que não existia. Estava a ralhar para a cadeira? Sim, ele tinha uma cadeira ao lado e estava a ralhar com a cadeira como se o Barack Obama lá estivesse sentado. Ele está um bocadinho cacá. Os nossos heróis estão a morrer, mas pronto. Pá, eu acho que a seguir a isto, eu acho que o Expendables 3 vai ser praticamente certo. É garantido. O Expendables 3, ele vai fazer o papel do velhote que manda os outros sair do relvado porque eles estão a fazer muito barulho. Sim. Grof-ma-den-lon. Ora, mais uma adaptação de uma série de televisão. Yay! O que toda a gente queria. Uma comédia do Baywatch. Marés Vivas. Já, uma comédia do Baywatch. Era uma série que passava na SIC Radical. Agora não lembro como é que se chamava. Era o Son of the Beach, não era? É isso. Exatamente. É praia, é praia. Obviamente. Bem, isso aí é aquele anúncio da Wall Street que agora aparece em todos os multibancos. Se não souber inglês, sai a geneira. Ora, esta comédia vai ser escrita pelo mesmo tipo que nos trouxe... Ah, a propósito, aproveito para falar em Golden Grams. E nós corremos todos hoje, sim. Ah, que estupidez. Não Nesquik. Posso faltar o Neste. Neste, por acaso. Eu continuo a não... A não comer uma comédia de mensagem de disco. Neste, tu és espetacular. É pá, mas isso é quando era pequenito. Mas prova outra vez que ainda é bom. Não, agora já estás naquela idade. Eu tenho mais... um amigo meu que ainda come cereal lac. Mas isso supostamente faz muito mal. Porquê? Porque está cheio de açúcares e matéria gorda para os bebés encherem tipo caparro, estás a ver? Não, é para as dar. Eu às vezes vou ao ginásio e tal, o pessoal aí enfiar de aquilo, aquilo não é feito para o pessoal da nossa cidade, aquilo faz mal. É a droga deles. Mas o Neste não é bom, pá. O Neste tu já estás naquela idade em que podes comer aquilo que parece mesmo cimento, que aquilo sabe bem. Já não precisas de andar a fazer uma proporção direta entre Neste e leite. Ou água. Acho que aquilo é com água ou com leite? É com leite. Mas também pode ser com água, sim. Acho eu, se quiseres. Mas fica a saber pessoa que mal. Come com banana, sim. Com água, uma banana e mistura com Neste. Mais proteína. Sim. É o pessoal que quer encher. Tipo... sim. Ora bem, à noite no museu foi um bocadinho de xoxo e o Aprega Fundo foi horrível. Não, eu por acaso... Não foi horrível ou foi horrível? Foi horrível. Foi horrível. Eu não tenho assim grande problema com a noite no museu. Acho que a noite no museu é assim tipo um filme que é para crianças, que tem assim tipo a 6, 7, 8 anos. Eu acho que aquele filme está bastante bem feito. E Tarde Aborrecida de si, que também não é mau. Exatamente. Sim. É mesmo apropriado para isso. O problema é que eles passam mais o Herbie Prega Fundo do que a noite no museu, que eu já ouvi para aí 3 vezes. Era a Golden Age ali, dizem lá. Enfim. Em relação ao Baywatch, acham que está aqui... Golden Age. Epá, trago umas... Se consideras entrar no Herbie Prega Fundo como Golden Age... Não, foi na altura Age. Em que ela também fez o Mean Girls, que é capaz de ser dos melhores filmes dela. Por acaso é bom. O Mean Girls é bom. Tu queres dizer o bom filme dela? É que então ela não entrou no Sin City? Entrou? Entrou. Não, ela estava para entrar no segundo, não era? Então entrou no Machete. Machete é bom. É bom no mal que é. É bom. Mas o Baywatch, epá, traga uma banda sonora original, ou então pelo menos covers da banda sonora original, e eu estou lá. Tem que ser. Então, mas em Camarão entra. I'll be there. Epá, parabéns, palmas para mim. Aparentemente só há duas pessoas que sabem da música do Baywatch. Ainda bem, acho que... Ah, e o Mitch tem que entrar, claro. Mitch Buchanan tem que entrar. Ainda e não Anderson, sabe. Mas o Diva, que o meu é, tem que entrar. O S.O.F. não faltava isso. Com demasiadas hormonas já, mas... No princípio entra. Por falar em hormonas. Stallone quer ressuscitar. Exatamente, claro. Essa pessoa que ainda tem tantas hormonas como o Stallone. O Stallone quer ressuscitar o Hunter. Ele estava para pegar no livro, chamado Hunter, para fazer um Rambo 5. Que basicamente era... O livro conta a história de um grupo no Circo Polar Ártico, acho que sim. Que persegue uma criatura que eles mesmos criaram. Uma aberração. Uma espécie de mutante de lobo. E o tipo anda a persegui-la. Eu queria pegar nisso e substituir essa equipa pelo Rambo. O Rambo anda a perseguir um monstro mutante. Que criou nos tempos livres. Porque o Rambo é baseado... Porque o Rambo é claramente um engenheiro genético, pá. Foi curso da net. Curso da rádio. O Brian May dos Queen. Não, curso da lusófona, pá. Curso da lusófona. O Brian May dos Queen acho que é doutorado em... Química não é astrologia, ciência de estudar estrelas. Astronomia, exatamente. Acho que é doutorado em astronomia, porque é que o Rambo não pode, nos tempos livres, ter feito qualquer coisa dessas? Porque ele não é de Portugal. Mas sim, se tem criaturas, estou lá. Mais depressa vou ver criaturas do que afogãos ou assim. Mas sim, eu, em vez de fazer um Rambo 5, vai mesmo adaptar diretamente o livro e vai fazer a história como deve ser. Provavelmente vai fazer ao mesmo cientista. Foi à pesca e deram-lhe equivalência, whatever. Feito. Ele pode ser o janitor que sem querer bate num tubo de ensaio. Então, o janitor que por acaso é um mercenário. Nunca viste, não estamos na introdução das Powerpuff Girls. Era o gajo que estava a mexer tipo a sopa e bate com a colher no tubo que tem aquele produto. Sim. Que depois as Chemical X. Chemical X, exatamente. Como é que eu não pensei para logo o Chemical X? Eu vou aqui misturar tudo cá de bom no mundo e assim eu vou meter um composto muito perigoso. E depois pronto, isto não há de correr mal. Correu. Não correu bem. Correu bem. Senão ninguém lutava contra o Mojo Jojo. Não, mas eu gostava de pensar, mas o que é que o desgraçado do cientista está a pensar a fazer se ele quer juntar açúcar, especiarias e outras iguarias? Sugar, spice and everything nice. A sobremesa. que Olha, estava a fazer a sobremesa, mas cheiram-me três raparigas. Sugar everything nice. São guloseimas, aparece... é outras. Não, aparece tipo arco-íris e acho que é póneis e coisas assim. Sim, ele vê se ele despejar um balde de coisas dessas. A sério, vê se ele despejar um balde dessas antes coisas. Disse que os morangos com açúcar. Sim. Assunto que trataremos mais tarde no programa. Sim. Sim. Então você já viu o Sr. Anthony Hopkins com Hitchcock? Já, e está muito bom. Já apertei a foto. Não tinha visto. Está a dizer mas... good evening. Sim. Porque não? Não parece ele, mas também não parece assim muito Hitchcock, pelo menos assim no cartaz. Sim. Mesmo menos em termos físicos, mas eles também sempre foram parecidos em termos físicos. Eu não acho. Um é magrinho, o outro é assim mais para o chubby. Quem é que é magrinho? Quem é que é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem será? Não. Não queres tirar à sorte? Não. Então vamos passar para a próxima pessoa. Olhem para o Jim Carrey como o Colonel Stars, do Kick-Ass 2. Parece um leão, pá. Certeza que isso é o Jim Carrey. Isso é o Kurt Russell com menos uns anos? Não, eu acho que isso é o Kurt Russell depois de uma operação falhada de Botox. Yeah, ele está muito estragado mesmo. Não está estragado. Isto é maquilhagem. Ainda bem. Jim Carrey não estraga assim. Ele deve estar com a mesma cara que tinha no Yes Man, provavelmente. Hoje em dia, acho eu. Não, ele apareceu no The Office há 2 anos. Portanto, ele está com um bom aspecto ainda. Ele apareceu no último episódio da última temporada em que o Steve Carell ainda entra. Porque era um dos supostamente dos que foi à entrevista para substituí-lo. Aqui para parecer mais velhote e mais mauzão. Exatamente, isso é. Não é mais do que olhar. Menos até agora parece tudo bem. Até agora. É o vilão? Até agora. Não, o chefe da espécie do Iga da Justiça. Então, o vilão é o Christopher Mintz Plasse. Outra vez? Sim. Claro. Então nunca viste o fim do Kick-Ass? Mas não li nada da banda desenhada que entretanto saiu depois. Pá, eu acho que depois do Nicolas Cage, será que este vai ser corny o suficiente para ser tão bom como o outro? Tens a noção que estás a falar do Jim Carrey. Sim, mas eu podia tentar ser sério. Yeah, mas ele também fez o número 23 e saiu que saiu, por isso. Discutadamente que é muito bom, mas pronto, ninguém ligou muito. Ninguém ligou muito? E pá, estás a gozar. Em termos de bilheteira, em termos de reconhecimento, ele foi reconhecido e o filme também. Ah, bom. Porque a Kate Winslet ganhou o Oscar, não foi? Sim. Exatamente. E também houve o Truman Show, que ele também mas ele não chegou a ser nomeada. Pois não. Não, exatamente, não foi. Aqui, em fato. Portanto. É porque os nossos ouvintes conseguem perfeitamente. Parece tão over the top. Para quem não viu aqui no estúdio. Será que é capaz de ser tão bem como It Daddy? Não era It Daddy? Não. Big Daddy. Big Daddy. Será que não ouviste a falar-nos durante os últimos 2 minutos? Óbvio. Vamos ver o que é que sai daqui. Ora, o Sr. McAvoy já anda a falar um Transformers 5. Mas antes disso ainda nos vai trazer outro filme. Que é o Pain and Gain. Um filme que ele escreve como comédia do bom negro à lá Irmãos Coen. Ui. Ui, sim. Eu não sei o que é que ele pensa de Irmãos Coen, mas acho que não... Da última vez que ele tentou fazer um filme a tirar para o sério, fez A Ilha com a Scarlett Johansson e o Mal Kruger. Não é mal todo, pois não. A Ilha da Safa. Como entretenimento, sim. História é mais eu ou menos. Eu fui ver A Ilha ao cinema. Eu não sei o que é que me estava a passar na cabeça na altura, mas pronto. Acho que era o único jeito que estava em cartaz. Jeito para os meus ideais da altura. Enfim. Ideais da altura. Isto é Scarlett Johansson. Não, era mais. Olha o Obi-Wan, isto deve ser. O Obi-Wan e a Scarlett Johansson. Por acaso, a sério, tu foste ver o filme, não foi pelo Scarlett Johansson, foi para o Obi-Wan, a sério. Palmas para o filme. Eu não faço ideia porque é que ver o filme, é uma questão de ir ao cartaz ver o que é que lá estava. Eu vi-o para o Michael Clarke Duncan, pá. Sim, que ele também entra. E acho que morre, não é? Quem? O Dwayne Johnson? Não, o original morre o clone. Não, que criaram o Morgan Freeman, sim. Claro, sim, o Ving Rhames. Ora bem, continuando a falar de Denzel Washington. E este Pain and Gain parece que é uma história típica de Michael Bay. Dois tipos com músculos que vão tentar assaltar um gajo e a coisa dá para o torto. Tipo, onde é que eu já ouvi isto? Não, nunca ouvi isto, não há nenhum. As coisas nunca deram para o torto em filmes. Ah, e também tem o Ed Harris, sim, por favor. Ele tem estado a fazer... Tem que trabalhar, coitado. Ele tem feito tantas boas escolhas. como por exemplo Um Homem no Limite. O Homem no Limite. O Ed Harris fez o Apalooza, por acaso foi um western assim um bocadito xoxinho. Eu acho que o último filme bom que ele fez foi Uma História de Violência, né, com o David Cronenberg. E o Monforte de Lemos Mortensen. Ora, estamos a focar um bocado de Marvel. O Sr. James Gunn já foi confirmado para fazer de revisador de Guardiões da Galáxia. Eu sei que tu adoras o James Gunn. Sim, fã enorme dele. Sou um fã enorme dele. Daí eu, por acaso, eu odiei o super. Mas... Viste o Slither? Que? O Slither não, ainda não vi. Acho que foi isso. Mas basicamente o Guardians of the Galaxy é aquele em que ele tem em que existem guaxinins no espaço, não é? Um guaxinim, sim. Sim. Um guaxinim com... É o Rocket Raccoon, não é? Rocket Raccoon, exato. Tu sabes porque... Porque eu ouço o programa. Claro. Sério? Claro. Claro que sim, sim. Mas também por causa do Marvel vs. Capcom. Mas ele só entra no Ultimate Marvel vs. Capcom. E ele é personagem extra. Porque eu não concordo com o que a Capcom faz de lançar updates de 100 em 6 meses e cobram o preço inteiro do jogo por isso. E foi uma revolta desta semana. O que é chato porque o Ultimate Marvel vs. Capcom tem o Phoenix Wright e o outro não tem. Mas objections não são grandes ataques. Sim. Ele lança folhas do tribunal, lança as notas contra as pessoas. Mas sim, o Super é um filme mais ou menos. Por acaso gostei do filme? Eu não. Eu gostei de ver. Não, eu não gostei nada do filme. A escrita era má, a maior parte da atuação era má e a realização era tão fraquinha, aquilo via-se que aquilo tinha sido feito com um budget mínimo. Sim, mínimo. O James Gunn sempre foi assim, o gajo não está para gastar muito. Já no Sweeter, os efeitos são todos práticos. Sim, está bem, mas pelo amor de Deus, por exemplo, o Kevin Smith faz filmes com o budget... de um chupa-chupa e não te parece que é barato, parece uma produção minimamente decente. Agora aquilo, pelo amor de Deus. Mas a ideia que eu tenho agora dos últimos filmes da Marvel tem sido é que aquilo já é uma linha de montagem que funciona tão bem que eu acho que o realizador, a escolha do realizador não faz grande diferença para o produto final. Pois. Eu acho que é bom. Porque basicamente aquilo é tudo o Joss Whedon e o outro, o tipo da Marvel que andou a mexer por trás, basicamente. É assim, eles têm uma equipa de escritores da Marvel com quem eles podem falar para tirar dúvidas em relação à mitologia. Brian Bendis, Mark Miller, o Ed Brubaker, temos Capitão América, uma camada de gente lá trabalha. O que eu ouvi é que basicamente eles têm tudo planeado até à fase 3, que é a que acaba com o Avengers 3. Eu acho que eles basicamente dizem, isto é como uma personagem começa no princípio do filme, nós precisamos que ela esteja aqui para podermos passar a esta fase. Portanto, inventa o que quiseres. Será possível que a Marvel esteja a fazer assim, tipo, uma espécie de cadáver esquisito? Um Frankenstein, é? Não. O cadáver esquisito é aquilo que uma pessoa chama, por exemplo, aquela coisa que é, por exemplo, estás a desenhar uma coisa e depois viras o papel e só tens a ser tipo um centímetro daquilo que tu desenhaste e a outra pessoa que vai desenhar a seguir vai pegar a partir do desenho. Ou então, por exemplo, estás a escrever uma coisa, dobras o papel e só tens a última frase e a pessoa seguinte escreve a partir daí. Era um trabalho surrealista. Não, eu neste caso não. Eu acho que eles não estão a tentar ser surrealistas. Sim. Não, mas basicamente é a mesma ideia. É o mesmo processo. É assim, tipo, riscos e rabiscos. Dão-te um rabisco, tens aqui este rabisco final, tens aqui este rabisco final. Agora tens livre de fazer o que quiseres pelo meio. Sim, eu acho que sim, porque o James Gunn vai reescrever o argumento que eu já tinha para os Guardiões da Galáxia, portanto ele vai poder brincar à vontade com a mitologia disto. E desde que ele deixe aquilo no estado em que eles precisam e que o Thanos esteja na posição que eles querem para fazer o Vingadores 2. Eu vou-te dizer, eu não sou assim tipo um grande fã de sequelas e remakes, aliás, de todos os filmes que eu gostei este ano, só dois deles eram sequelas. Quero dizer, eu acho que essa abordagem, quando posta nas mãos de alguém interessante, até é capaz de suscitar filmes que sejam até bastante fixes. Nomeadamente o The Avengers. E eu acho que a Marvel está a apostar. Eu acho que este James Gunn é um bocado esquisito. É uma escolha um bocado esquisita para um tipo que está habituado a trabalhar com meios mais fraquinhos e histórias um bocado diferentes. Mas ele agora gosta de fazer efeitos especiais, ele agora vai divertir-se à grande, pá. Mas, sinceramente, tenho mais receio do que é que vai ser do Thor 2, o Dark World. do que este. Porque acho que o Alan Taylor vai fazer uma coisa um bocadinho mais genérica no Thor 2 do que eu já vi de imagens. O Alan Taylor é o tipo do Game of Thrones, sim. Parece-me. É que estou mais excitado por ver uma coisa diferente do que já vi, do que estar à espera que o Thor 2 seja uma coisa muito parecida com algo que ele já fez anteriormente. Pois, mas isso aí é o problema de sequelas e remakes e etc e tal. Também tens de ter a noção disso. Mas é diferente. Eu sei que vai ser algo diferente do primeiro Thor, mas não quero que seja um filme que seja parecido com outras coisas que já vimos. É uma questão de esperar. Ora, estávamos a falar há bocado do Matt Damon e também do Ben Affleck. Vou fazer um filme sobre uma corrida para o Polo Sul. É baseado nas duas exposições, uma delas britânica, outra norueguesa, sobre a corrida ao Polo Sul, que foi uma espécie de corrida ao espaço, só que em vez de ser a URSS e a América, foi a Noruega e o Britânico, são países bem menos espetaculares. Não existe, não são assim tão espetaculares como isso tudo, mas a história acabou em desgraça para o Scott, que morreu a meio da viagem, e em glória para o Amundsen, que chegou ao Polo Sul praticamente duas semanas antes do Scott ter lá chegado e regressou vitorioso. E eu tenho lá em casa, por acaso, os diários de bordo de cada um deles. Um deles, o do Amundsen, na realidade é uma espécie de diário de bordo revisto, quando ele estava a passar férias na Madeira. E basicamente é tipo a contar a história do coisa que basicamente foi, em princípio, foi basicamente sem grandes complicações comparada com a do Scott, que a do Scott é que é mesmo a parte, a história interessante. Portanto, eu sinceramente digo que eu não sei assim muito bem se de facto o facto de dividirem o filme em duas histórias, entre duas histórias, uma delas praticamente sem grandes eventos a acontecerem, e depois a outra que tem toda a tragédia de as pessoas todas da expedição irem morrendo aos poucos, não só é extremamente triste, como também é extremamente trágica, ao contrário do que acontece com a Amundsen, que basicamente é uma história sobre a vitória. Se o Ben Affleck escrever, talvez eu esteja um bocadinho mais interessado do que me estaria de antes. Enquanto isso, o Matt Damon acabou de filmar o Promised Land, realizado por Gus Van Sant, que acho que é a primeira vez que eles trabalham juntos desde o Good Will Hunting. Talvez, sim. Acho que sim. Enquanto isso, o Ben Affleck vai nos largar agora o Argo. O Gus Van Sant também anda a precisar de um sucesso há já algum tempo. Não desgosto dos últimos filmes dele, mas não têm tido muita saída. Não. O Ben Affleck quer dizer, existe um Milk, vá. Ben Affleck vai-nos trazer o Argo, um drama político. Ele, como sempre, vai realizar e protagonizar. Já ver se vai ser outro filme bom. The Town foi porreiro. Sim, muito porreiro, sim. E para esta semana foram as notícias. Fazer um pequeno intervalo. As imensas notícias. As imensas notícias. Até já. Em novembro de 2010, um jovem luso-americano bem apessoado juntava-se à organização que acabaria por mudar a sua vida. Depois de subir a pulso na hierarquia, de conquistar o respeito e admiração dos seus pares, partiu à descoberta da Europa, tendo solidificado o seu estatuto como crítico de topo e bon vivant. Hoje em dia, ele é uma autêntica lenda viva e um estandarte para todas as gerações vindouras. Se quiseres ter uma opinião do perito, se queres ler artigos com conteúdo e se o conseguires encontrar, então talvez consigas contactar... eu! Queres conhecer o panorama cinematográfico português e europeu? Queres ter a possibilidade de partilhar visionamentos em exclusivo com os melhores críticos lusos e com as maiores estrelas de cinema mundiais? Então junta-te a nós e descobre tudo o que te podemos proporcionar em cinema.ist.utl.pt. Bem-vindos à segunda parte do Director's Cut. Ui! Ora, o Cinema para Isto, a partir da semana passada, está a disponibilizar um minuto... Desde a semana passada, está a disponibilizar um minuto do seu programa para quem nos ouve e quer deixar a sua opinião sobre filmes. Portanto, dirijam-se a cinema.ist.utl.pt, vão à agenda da estreia, deixem a legenda para a imagem que nos disponibilizamos e, se tiverem sorte, serão escolhidos para ser ouvido no nosso programa. A escolhida desta semana foi a dona Irmelinda Graça de Sobral de Montagraço. Vamos já ouvir o que é que ela tem para dizer. A Graça de Montagraço? Boa tarde! Então o filme que eu vi foram dos Morangos com Açúcar. E tenho que dizer que foi uma vergonha. Uma pouca vergonha. Fiquei muito, muito triste e muito chocada. Porque eu pensava que ia ser um filme de culinária ou de sobremesas. E nem me aparece a vá com Deus, nem o meu querido Manuel Esgocha. Foi uma tristeza. Era só farrobodó. E a determinado ponto vi o meu pai, minha vizinha Maria Júlia, e digo: então, mas tu já viste isto? A nós beijos a uma e depois a outra. E depois espantou-se quando elas aparecem grávidas. Foi muito triste. Eu fico por aqui. E foi isto. Claramente a velhinha mais triste de Sobral de Montagraço. Não. Quando finalmente estreia um filme lá, é uma desgraça. No Cineteatro da Junta. A Adriana está aqui outra vez. Ora, vamos lá falar de filmes. António, para Roma com amor. Não teve o teu amor, pois não. Não teve o amor de ninguém. A não ser talvez o crítico do Time Out. É que foi a única pessoa que se riu durante o filme inteiro. Esse tipo está tão falado neste programa como tipo, o crítico da Time Out. Ele tem nome, sequer. Não sei se ele tem nome. Eles têm equipas que fazem reviews, portanto, são várias pessoas que fazem. Mas, quer dizer, eu já sei que é o tipo da Time Out porque eu já lhe conheço a cara. Bom, mas o que é... E também porque ele estava sentado... Assim, não era o riso. Ele apenas estava sentado do outro lado do corredor em relação a mim. Mas o que é fato é que... Eu fazia-lhe uma espera, mas pronto. Sim. Eu não sei. Mas, sinceramente, eu digo-te... Pai, este filme é tão... chato. É que é mesmo aquela palavra que eu penso quando eu penso no Para Rompo com Amor. É um filme que é... absoluta e tremendamente chato. Existe uma história que é original, que basicamente é uma piada que se conta em 5 segundos, que é a história de um tipo que canta ópera extremamente bem, só que só consegue cantar no banho. E quero dizer, dá momentos vá caricatos em que ele canta o palhaço e dá uma facada nas pessoas enquanto está a tomar banho, mas assim, tipo, com um ar totalmente displicente, está a meter o shampoo na cabeça e de repente pega na faca que está na mesinha de sabonete e dá uma facada para fora das outras coisas. Tomar banho com facas na banheira, mas está bem, pronto. Eu é mais garfos. Sim. Para passar a cabecinha, não é? Eu é mais colheres. Atenção, eu tomo banho de imersão. Tenho de enchê-la de alguma maneira. Sim, assim está bem. Bom, para Roma quando... com amor, isto, quem olha para isto pensa, isto é o sucessor espiritual do Meia-Noite em Paris. No shit. E então, não é? Pá, supostamente é a cena com o Roberto Benigni é assim, tipo, mais ou menos inspirada no Para Roma com Amor, juntamente com outro filme que ele fez, que é o Celebrity. Que é com o tipo que faz Gilderoy Lockhart, cujo nome eu já não lembro, Kenneth Branagh. Sim, também realizou o Thor, já agora. Uhum. É a história de um tipo que anda no meio da rua e de repente encontra assim, tipo, uma espécie de multidão de fotógrafos que de repente o acham interessante e começam a persegui-lo e a fazer-lhe as perguntas mais estúpidas, como por exemplo o que é que tomou hoje de manhã, ou que parte, ou qual é que é o pé que lava primeiro, ou não sei quantos mais, e levam-no à televisão e ele começa a ser famoso e etc e tal, e de repente tudo desaparece, e quer dizer, não tem piada nenhuma. E depois existe a outra parte em que é o desgraçado do Jesse Eisenberg com a Ellen, a que tem uma namorada, mas depois vem uma amiga da namorada passar umas férias a Roma e ele apaixona-se pela amiga da namorada, e existe o Alec Baldwin, que serve assim tipo espécie de coro grego para a vida amorosa dele, que não é especialmente inspirado, não tem assim grandes piadas, e quer dizer, basicamente é o Woody Allen tentar fazer outra vez o Anything Else com o Jason Biggs, só que desta vez tem o Jesse Eisenberg e o Woody Allen é representado pelo Alec Baldwin. E não tem assim, é totalmente normal. E depois existe finalmente uma parte em que é toda falada em italiano, juntamente com a parte do Roberto Benigni, que também é toda falada em italiano, em que basicamente é a história de dois namorados que ficam magicamente separados depois de se casarem em Roma, e ela vai para a cama com um ator famoso, e ele, graças a uma série de erros, basicamente tem de andar a passear-se com os parentes de Roma, porque eles são da província, anda a passear-se com os parentes de Roma com uma prostituta que eles pensam que é a mulher dele, e encontraram-no numa posição comprometedora no quarto, porque ela tinha-se enganado no quarto, e essa prostituta é a Penélope Cruz, que é a única coisa que vale a pena deste filme, porque ela faz um bom papel. Os outros, quer dizer, estão em piloto automático. O próprio Woody Allen aqui está a realizar em piloto automático. E sinceramente digo-te que, pá, se o Woody Allen não tivesse assim, tipo, a necessidade urgente de andar a debitar um filme por ano, eu acho que não só seria muito mais interessante, como eu acho que a qualidade dele até acabaria por melhorar. E eu sinto pena, porque, quer dizer, o Woody Allen é um dos nossos melhores argumentistas de momento, assim, equiparado, só me estou a lembrar do Aaron Sorkin ou do Quentin Tarantino, e quer dizer, pá, a vê-lo a desperdiçar assim, projetos destes é absolutamente, é um desconsolo. Veja aqui a Alison Pill, que fazia de baterista no Scott Pilgrim, ela faz algum papel de jeito, ou... Ou é daquelas atrizes que estão lá só para encher chouriços? Eu, se não estou em erro, ela sim, está lá para encher chouriços, porque isto aqui também é mais ou menos inspirado no Everyone Says I Love You, basicamente é a carreira dos sucessos do Woody Allen, e basicamente é assim, uma espécie de as histórias todas ligadas à volta de um casal apaixonado. E basicamente é ela que narra a história, ela e o namorado, mas eles também não têm assim grande coisa a dizer na história. Ora, é uma colagem, este filme é uma colagem, e deixou-me bastante triste. Falando do Resident Evil, de Para Roma com Amor, vamos para o resto do mundo com ódio. Ora, este Resident Evil é todo uma grande quantidade de mal. O Paul Anderson é uma vergonha. Paul W.S. Anderson e não Paul Thomas Anderson. O Paul T. Anderson pode ficar descansado. Eu não acho uma vergonha. Resident Evil Retaliação é uma vergonha para o cinema. Enquanto Os Três Mosqueteiros foi um filme em que ele foi roubar uma camada de coisas a outros filmes e a videojogos, e a coisa funcionou. Até parece que ele não faz isso nos outros filmes dele. Sim, mas é diferente nos Três Mosqueteiros, porque foi tão parvo que teve piada. Teve piada nem em combates que são tirados de 300, foi tirado de metralhadoras de Matrix, foram assassinatos de Assassin's Creed. Metralhadoras? Não, uma cena inteira. uma cena inteira que é a cena do Keanu Reeves a aparecer no helicóptero. E a matar todos o Smith e os outros e não acertar com uma bala no desgraçado do Morpheus que estava ali metido mesmo no meio. Também isso é com uma baliza no futebol, pá. Sim. Certo sentido mesmo. O Keanu Reeves é o Cristiano Ronaldo das espingardas, não é? É mesmo. Pá, não. Não, este filme não faz isso. Este filme vai buscar uma camada de inspiração a Dawn of the Dead, a uma camada de outros filmes. Até o Aliens este filme vai roubar. Então é porque é bom! Não, tadã, já está! É porque, o Paul W.S. Anderson não sabe o que há de fazer agora. E o que resulta é 1h30 de enchimentos de chouriço. Ele não sabe, as personagens não dizem nada de jeito. A história é exatamente a mesma do primeiro, mas passada debaixo d'água. Exatamente, o mesmo vilão e tudo. É a mesmíssima história. Isto é o quinto ou o sexto? É o quinto. É infelizmente o quinto. O sexto será o último. Este simplesmente faz a ponte para o último. Será? Ele diz que sim. Enquanto isto fizer dinheiro, é capaz de mentir. Sim, anda a encher chouriços desde que o 3 acabou. E mesmo assim o 3 já encheu chouriços depois do segundo. Pá, este é daqueles filmes que te faz fartar de ver ação. Enquanto, por exemplo, o The Raid, tu ficas... Ei, isto é bem da fixe durante o filme todo. Este, não. Este tu fartas-te. Tu chegas a meio do filme e pá, falem. Falem. Contem-nos a história da vossa vida. Kevin Durant, o que é que tu tens feito entre Cosmópolis e isto? Então, conta-nos lá. Pronto, isto é um spoiler, mas... Não vejam isto, não, tanto não é isso, spoiler não é, à vontade. Eu devia ter alguém se interessa. A Michelle Rodrigues volta porquê? A Michelle Rodrigues volta porque sim. Por mais... E o Odette Fair, também volta porquê? Para morrerem. É um gimmick, é só olha, trazemos estes gajos de volta. Chega já ao filme, olha, morreu. Aqui é assim, tipo como o 21 Jump Street, em que trazem o Johnny Depp apenas para levar um tiro. É isso, é exatamente isso. Ah, então assim, tentando embolsar as coisas, é para lhe pôr mais sofrimento na vida dela. Não, só na minha. Então e o Malfoy não faz um papel fixe? O Malfoy? Que é o Malfoy? Não, Jason, exatamente, isso é a coisa. Não, o Malfoy é o Tom Felton. Veja-me no puto. Não. Não há aqui. Tirando a Mila Jovovich, que não há ninguém que tu possas dizer que faz um papel decente. A Mila Jovovich faz um papel decente desde o quinto elemento, por amor de Deus. A Michelle Rodrigues está-se completamente a marimar para o papel. Então, eu desde And Confused, pá, pô. Ah, esqueci-me disso. E agora, desculpe-me, não vou ser racista. Então, e aquele preto que morre cortado aos bocadinhos também morre outra vez? Claro que sim. Está bem. Desta vez, com menos interesse ainda. Desta vez, leva um balado. Só que, não, calma. Só que este, em vez de serem às rodelas, agora é aos cubos. É aos buraquinhos, agora é aos buraquinhos que eu morro. Se tu fosses realizador e a tua mulher precisasse de trabalho, tu também fazias... O pior é que ela não precisa de trabalho. Porque ela é modelo, é uma boa atriz, de qualquer forma. Eu acho que... Talvez não seja uma boa atriz, mas é uma atriz decente. Não, quer dizer... Não, realizador, não queres ir passar férias à Europa? Eu quero. Então, que cidades é que me devias este Resident Evil? Esta é a praça, é aquela praça russa, não é? Que entra neste. Sim. Sim. Vamos à Rússia. Praça Vermelha. Vamos lá. Fazer um Resident Evil passado lá para termos uma desculpa. Mas é que repara, eles... Atenção, isso é saudades de casa, porque a Mila Jovovich sim. É soviética. Queres ir visitar a família? Epá, e todo este filme é uma mentira. Todo o filme é uma mentira, isto não se passa no mundo. O filme chama-se Retaliação, não há qualquer retaliação. Como é que se chamava o último? Não, o último chama-se Afterlife, não sei qual era a tradução portuguesa. Nem me interessa, whatever. Este fã está-me a marimbar. Então, mas vais ver o 6? Eu sei que existe o Apocalipse. Existe... Já vi até agora. É que é aquela cena depois que se acabem com isto. Acabem-me com o sofrimento. Eu quero saber como é que isto acaba. É tudo muito mal. Se cometerem um erro de ir ver este filme, por favor, na última parte do filme, reparem no ator que faz do Wesker e na forma de andar dele. Porque não posso ser só eu. Ainda é uma boca torta. Não é só boca torta, é um andar à pau. Por favor, Ministry of Silly Walks. Reparem no andar do Wesker, por favor. O John Cleese ficaria orgulhoso. Sim, sim. This has become entirely too silly. Só isso, para mim, só isso vale uma claquete. Significa que há outra que tens de dar no mínimo, dás-me duas claquetes. Não, isto é uma claquete e acabou-se. Não há aqui brincadeiras. E é para não dar um menos infinito feature. Que só o Battleship é que mereceu até agora. De filmes é isto. Tá. António, o que é que nós vamos ficar esta semana a ouvir? Vamos ficar a ouvir a única canção de rap que recebeu um Oscar por melhor cantiga original para o Lose Yourself do 8 Mile, que é uma espécie de um remake do Last Picture Show, já agora. Até para a semana, pessoal. Adeus. Adeus. Look, if you had one shot, one opportunity.